te posso amar, eu deixo me levar. O ritmo me consome, vive meu abdômen. Não pare de bailar, sinta essa vibração. Use a sensualidade na batida da canção. Dançando, dançando, dançando, dançando, dançando. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. O nosso Programe-se dá um tempinho e volta já já. Dois palitos, a gente continua. Rapidão, voadão. Segura aí, moçada. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Chega mais, galera. Estamos de volta por aqui com o nosso Programe-se. Pra você participar é facinho, facinho. Basta mandar no nosso e-mail indicação de 4 músicas que você tá afim de curtir. Programe a sua @hotmail.com ou no facebook.com/programe-se no ar. Agora tem participação do meu velho Aurisson Miranda, lá no Munhoz Júnior, em Osasco, São Paulo. Tá afim de ouvir o sucesso com fã? Some Nights. Você está ouvindo Programe-se. We'll be right back.

voltou. Na fila andou, eu consegui te esquecer. Agora chora, já não quero mais te ver. Agora chora e diz que me quer de volta. Mas meu coração cansou de sofrer e pra você fechou a porta. Agora chora e diz que me quer de volta. Mas meu coração cansou de sofrer e pra você fechou a porta. Eu tentei, eu lutei pelo nosso amor, você não deu valor. Eu tentei, me entreguei, fiz tudo por você, você não acreditou. A fila andou, eu consegui te esquecer. Agora chora, já não quero mais te ver. Agora chora e diz que me quer de volta. Mas meu coração cansou de sofrer e pra você fechou a porta. Agora chora e diz que me quer de volta. Mas meu coração cansou de sofrer e pra você fechou a porta. Agora chora e diz que me quer de volta. Mas meu coração cansou de sofrer e pra você fechou a porta. Ai, ai, ai. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Beleza, turminha, tá na hora da gente faturar. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco. Participação de Juliana, de Teresina, Piauí. Segura aí, 2 palitos. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Pra você participar é facinho, facinho. Basta entrar lá, ó, no nosso e-mail, indicando 4 músicas e mandando pra nós, é claro. Programe a sua, @hotmail.com ou facebook.com/ programe-se no ar. E claro que você vai se dar bem e curtir a sua música favorita. É só mandar ver e pedir a sua canção que a gente toca. Agora tem participação da Juliana de Teresina, Piauí. Ela escolheu 4 super sucessos. George Henrique Rodrigo, Amigo da Onça. Bruno Marax, com Look Over Heaven, remixes. Tem também o sucesso do Belo, Mais Relax. Lucas Loco, com Fernando Sorocaba. Foi daquele jeito. Tá aí a sequência da Juliana de Teresina, Piauí. Curta aqui no seu, no nosso. Programe-se. Programe-se. Tchau, amigo da onça, hein? Bora sim, ó. Amigo, olha quem tá ali. A gatinha manhosa que eu falei que tinha beijado, tinha deixado de me atender. Agora eu sei porquê que ela não me atende. Tá com um cara que dizia ser um amigo da gente. E furou olho, você nunca me enganou. Então toda mulher que você chegar eu vou pegar. Então toda gatinha que você pegar eu vou chegar. Já que não teve respeito eu vou moer no que é seu. Eu vou botar no 12, não se assuste amigo meu. Então toda mulher que você chegar eu vou pegar. Então toda gatinha que você pegar eu vou chegar. Já que não teve respeito eu vou moer no que é seu. Eu vou botar no 12, não se assuste amigo meu. Vai, amigo da onça, depois não se espanta. Mexeu com a pessoa errada, agora vai ter que aprender. Amigo da onça, o dia da caça passou. Não se apavore, cara, escute, hoje é do caçador. Jorge Henrique, você já passou por isso? Eu já. Conta aí então pra gente. A história é assim, ó. Rodrigo, hã? Olha quem tá ali. A gatinha manhosa que eu falei que tinha beijado e tinha deixado de me atender. Agora eu sei porquê que ela não me atende. Tá com um cara que dizia ser um amigo da gente. E por aonde você nunca me enganou.